está bem transcrita no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos fazer uma análise, primeiramente, do nosso dia a dia. Se nós não temos fé quando iniciamos um empreendimento, vamos até o fim? Se é coisa fácil, tudo bem, né? Mas se complicar um pouquinho ali adiante, nós vamos até o fim? Quando acontece um problema de uma doença, algum transtorno na nossa vida, se nós não tivermos fé que isto passa e vai chegar ao momento melhor, nós não nos desesperamos, nos desanimamos. Olhem o que acontece no nosso dia a dia, quando até morrem pessoas, né, que, queridas, de familiares, sei lá, né, das pessoas amigas. Aqueles que se mantêm equilibrados e aqueles que se desesperam. Vocês vão notar que é uma questão de fé. Nesse caso, fé na vida futura. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo coloca muito forte isso, né? Por onde vai o homem se não tem fé na vida futura? Então é essa fé que deve nos animar. Esta casa aqui foi construída por um grupo de pessoas que se propuseram e tendo fé que ela pudesse ser construída e paga. Não é verdade? Tantas outras, né? Estou dizendo o exemplo daqui, né? Porque foi com a contribuição de várias pessoas, mas se a gente não tivesse fé que a comunidade ia contribuir, que o pessoal ia ajudar, etc., nem tinha nem começado, não tinha encarado isso. Não é verdade? Aqueles que constroem querem construir uma casa, às vezes começam a fazer cálculo, né? Meu salário dá tanto, tá? Se eu financiar, dá tanto nisso aqui, né? E se vai pensar, pois é, mas se amanhã eu me acontecer alguma coisa e eu vou precisar desse dinheiro que paga o financiamento, eu estou perdido. Se não tem fé que pode dar um jeito e continuar, não vai no empreendimento. Desiste, né? E nunca tem a sua casa. Então, a força da fé, que é o título da nossa palestra, ela realmente é determinante para a nossa felicidade, para a construção das nossas coisas materiais e espirituais, ou para a nossa desdita, para nos arrastarmos, assim, para o desespero, para pessoas que não realmente fazem da vida um momento de sucesso, um momento de realização, né, dos seus sonhos, do seu trabalho, etc. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto, eu só vou ler um parágrafo, que fala sobre bem e mal sofrer, né? E aí fala do mal e o remédio, que muitas vezes, né, os males são, na verdade, um remédio. Muitas vezes, sempre, vamos dizer assim, né? Os males são remédios para a nossa mudança. Mas aqui fala então daquelas pessoas que têm doenças, daquelas pessoas que têm obsessões fortes, que têm dificuldades na vida muito duras, com certeza, sem analisar as causas disso, que é do passado e dessa encarnação também. Mas diz assim, que remédio, pois, recomendar a estes? A fé. Olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Não tem outra maneira, não é verdade? Se você está doente, tem até que ter fé para que vai se curar, porque senão a doença vai lhe dominar e vai lhe levar para a morte física, não é verdade? É a fé o remédio certo do sofrimento. Pena que a gente não compreende, não é verdade? Quando está precisando mesmo, a gente tem mais... A gente, a grande maioria, não sei se a gente já se educou um pouco para isso, para melhor, mas nos desesperamos, revoltamos, não... Né? Como disse uma pessoa, eu se estivesse passando por aquilo que aquela outra pessoa está passando, que ela estava com câncer, etc., ninguém me aguentava, dizer. E, pois é, mas então mas o que que tu tem, né, na cabeça em relação à vida? Você pensas assim. Se revoltaria. Vejam só. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido. Olha que interessante isso aqui. Aquele que tem fé é o remédio para vencer todas as provas. Aquele que duvida por um segundo da eficácia da fé é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias e aflições. Não é verdade? Você perdeu a fé, já começa a vir aquela coisa interior, né? O que eu faço da minha vida? Não é verdade? Então, a punição vem na hora. Não vai esperar assim por aqui de 10 anos, aqui de 100 anos, não. É na hora, no ato. O Senhor marcou com o seu dedo todos aqueles que creem nele. E aí segue, então, o texto. Vejam só o que é a força da fé. Coisa que a gente, às vezes, ou muitas vezes, não dá o devido valor. Imagino, estava falando esses dias, né? Nós vivemos num mundo, acredito que se nós todos aqui que estamos, fazemos uma análise geral do mundo que nós vivemos hoje, até no Brasil está dando terremotos, né? Faz 2 anos que não param secas, enchentes, terremotos, maremotos, tsunamis, etc., certo? Ou você analisa a situação que você vive com a fé no futuro, vendo que tudo é passagem que nós estamos tendo aqui nesse momento de transformação do ano 2000 mesmo, né? Principalmente do ano 2012 que nós estamos vivendo, e alguns vão morrer certamente, mas a vida continua, e vamos ter ali na frente momentos melhores. Ou você não pensa, procura qualquer coisa, né, para não pensar nisso, faz de conta que não viu, vê até na televisão, mas entra por aqui, sai por aqui, né? Como a gente diz, liga o som, brinca, tem que ter festa, tem que ter... Fugir. Ou você para, pensa e vai se desesperando, se desanimando e indo para a depressão, talvez para o suicídio. É uma das 3 hipóteses. Não é verdade? Agora, qual a melhor hipótese a nós seguir? Se nós temos todo o conhecimento, é o desenvolvimento da fé. Não é verdade? Então, a fé, como diz aqui um texto, ela tem que ser racional, ela tem que ser firme. E se eu creio em Deus, eu tenho que saber como é que é esse Deus, como é que são as suas leis. Se eu creio na vida após a morte, eu tenho que saber como é que é. Realmente, não hipóteses, suposições, porque senão minha fé está muito bem enquanto está indo as coisas mais ou menos. Quando der uma tremedeira, minha fé se foi. Essa é a realidade. Então, a fé, no fundo, é o que nos mantém firmes e fortes. Daí a força da fé. Agora, quanta fé eu tenho? Cada um de nós. Vamos se perguntar. Quanta fé eu tenho? Vamos fazer uma análise. Quando dá aquelas dificuldades na vida, como eu me comporto? Quando eu faço essa análise do todo, né, como nós falamos aqui, como eu sinto isso? E não adianta eu negar a mim mesmo, mentir para mim mesmo, não, eu tenho muita fé. Olha, eu tenho tido até algumas situações assim, um pouco constrangedoras até, né, quando a gente atende pessoas, né, nas consultas aí, e a gente vê que o comportamento da pessoa é de uma pessoa que não tem fé. É óbvio isso. Né? Você age de acordo com aquilo que você é, não aquilo que diz que você diz que é, ou aquilo que pensa que é. Né? E a gente diz, olha, está faltando fé para isso, isso. Imagina, eu tenho fé assim, meu Deus, se eu não tivesse fé, eu já... Tudo bem. Não vamos dizer que a pessoa não tenha nada de fé. Mas está faltando firmeza nessa fé. Porque senão a posição seria outra. Não seria essa. É só a gente comparar Jesus lá na cruz, quando estavam ali, né, provocando ele ainda, né, ou quando o levaram até lá, está tudo bem. Querem que eu vá? Eu vou. Não há problema nenhum. Quando Gandhi foi testado, vamos pegar mais uma coisa mais real então para nós, né, porque Jesus é uma comparação muito grande, né? Ele fazia o quê? Não, violência não. Ele mantinha sua fé na não violência e ia libertar o país da não violência, sem briga, sem guerra. Fazia jejuns, né, greves de fome. Ele se mantinha. Madre Teresa, quando estava lá numa boa, no seu convento, não é verdade? E aí deu uma saída um dia, começou a ver as misérias, e ela disse, eu não vou ficar aqui dentro. Começou a ser perseguida pelas próprias colegas, porque ia se meter lá, que ela corria risco, que não sei o quê. E ela foi. E passou a exercer a sua missão, vamos dizer assim, e foi tão considerada no mundo inteiro, porque teve coragem de ir. Mas só foi porque tinha fé. Eu duvido que a gente vai começar a fazer um empreendimento como o dela se não tem fé, não é verdade? Então, se nós olharmos os exemplos que nós temos, nós vamos saber que tamanha é a nossa fé. Pelos nossos empreendimentos e pelas nossas posições, situações, como nós vivemos, como nos comportamos diante das dificuldades da vida, que são dificuldades para todo mundo, né? E também nós temos o capítulo 19, né, porque é o aconselhamento da leitura, né? O poder da fé, também está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez a gente possa dizer assim, então, para finalizar mesmo. Nós temos que estudar o Evangelho, que ele vai realmente nos mostrar o que é ter fé e o que não é ter fé. Não é verdade?